aí, papo? Só vou com. Só vai muito louco. Só. Daquele jeito, meu Deus. J'ai toujours prêt pour la connexion. C'est pour Mojo Quantro. Conexão no ar. Comando Selva. C'est pour le pays. C'est pour le pays. Depuis origine. De Rio, Paris, Paris, Belfort. Tu es mon pote, mon cousin, mon ami. Mon frère qui fait partie de ma famille. Tu es mon pote, mon cousin, mon ami. Mon frère qui fait partie de ma famille. Tu es mon pote, mon cousin, mon ami. Mon frère, tu fais partie de ma famille. Tu es mon pote, mon cousin, mon ami. Mon frère, tu fais partie de ma famille. Tu es meu irmão, parceiro e camarada. Por isso que existe conexão na levada. Desde a primeira vez em que nós batemos de frente, já deu pra me ligar que tu se amarra no repente. É só babo certo, não tem quem diga ao contrário. Tu faz parte da minha família, ou seja, não é otário. Tá ligado em tudo, o que não sabe corre atrás. Com toda essa dedicação vai que vai, tu é capaz. São primão, regarde de bom, gemé, regarde de ré. Honri, tu é meu irmão, velho forte, tu é mão fé. Pipô, raiz do hip hop francês. Breve, breve, junto comigo aí com vocês. Com os manos, percusão, primos. Pote, parceiros, família, amigos. E aí, comando selva, tá na conexão. Quem pescou a mensagem, canta com a gente o refrão. Tu é mon pote, mon cousin, mon ami. Mon frère, tu fais partie de ma famille. Tu é mon pote, mon cousin, mon ami. Mon frère, tu fais partie de ma famille. Tu é mon pote, mon cousin, mon ami. Mon frère, tu fais partie de ma famille. Tu es mon pote, mon cousin, mon ami. Mon frère, tu fais partie de ma famille. Tu es mon pote, mon cousin, mon ami. Mon frère, tu fais partie de ma famille. Papo Reto, c'est ma famille. Dédicace aux favelas. Les petits tapent du crack et sans crasse, c'est grave. Big up, Janeiro, où j'en jure avec leur sourire. C'est doucement, rien ne sert de courir. C'est différent entre ici et là-bas. J'ai beaucoup de respect pour ce gars. Ça sera toujours un cousin dans tous les cas. En freestyle, les deux, non, y'a pas de tracas. Le courant règle d'y passe. À Belfort, il pose. Voilà ce que vous propose. Une connexion mélangeant des pros. International, de la France au Brésil. Pour que notre son bouge de Paris jusqu'aux îles. Une musique de fou, mixée de deux styles. De deux flots, de deux langues, donc de deux origines. De deux MC, de deux tchatch, donc de deux racines. Que personne reste assis, que tout le monde crie. Ce son dans mon cœur sera toujours ancré. Eu sou de dentro do meu coração, que estará aqui para sempre. Eu sou de dentro do meu coração, que estará aqui eternamente. Esse eu dedico para todos os irmãos. É pra que gente da gente. É pra que tem o meu vocal nessa canção. Cuenta junto daqui pra frente. Tu é mon pote, mon cousin, mon ami. Mon frère, tu fais partie de ma famille. Tu é mon pote, mon cousin, mon ami. Mon frère, tu fais partie de ma famille. Tu es mon pote, mon cousin, mon ami. Mon frère, tu fais partie de ma famille. Tu es mon pote, mon cousin, mon ami. Mon frère, tu fais partie de ma famille. Todos os meus amigos podem se considerar felizes. Porque essa música aí é pra todos vocês, tá ligado? E pra todos os outros que acreditam na correria. E eu acreditei na minha e o destino me jogou até aqui em Paris. E breve, breve, Pipô e Papô estará aí, no Rio de Janeiro, exercendo o papel do MC. E aí, Pipô, chega aí, chega aí. On est tous une grande famille. France, Brésil, c'est pareil. Face au racisme, on résiste. Mon cousin, mon ami.